Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. ZYK 520, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYE 960, 31 metros, 9615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17815 kHz. Emissoras da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Rua Senes Brigue, 378, Água Branca, São Paulo. E-mail falicom@radioculturabrasil.com.br. Bom dia. Estamos dando início às nossas transmissões. Na Rádio Cultura Brasil, a boa música de raiz, na apresentação de Muíbo César Cury. Acordei de novo com grande alegria, uma sinfonia eu ouvi lá fora. Sabia, coleira, canário e rolinha, em grande algazarra cantava pra aurora. Mamãe na cozinha chamava meu filho, vem tomar café que eu coei agora. O dia na roça começa bem cedo, quando a lua esconde a noite e vai embora. Corri pro curral onde meu pai estava, chamando no pasto o gado leiteiro. Cheguei no piquete que ficava ao lado, pra poder depressa fechar os bezerros. Relinchava o baio na cerca de arame, esperando alegre a espiga de milho. Calmo horizonte, o sol despertava, enfeitando a terra com seu lindo brilho. Cair da tarde chamava o xerife que vinha correndo lamber minha mão. Jogava um graveto pra brincar com ele, buscava depressa com exatidão. Corria contente por entre as galinhas que se enfileirava ao lado do paiol. Atrás da colina, raios vermelhados, fechando a cortina pra sumir o sol. Ajoelhado na beira da cama, rezava pra Deus a minha oração. Agradeço, Pai, a graça recebida, por mais esse dia em sua proteção. Derrame no mundo a paz e o amor, para que seu povo seja mais cristão. Exista entre os homens mais humanidade, que reine no mundo profunda união. O pão, gastei meus olhos de tanto rezar pra chuva. Tenho mais rugas que esse chão desterroado. Pras minhas mãos tão grossas não encontro luvas. Plantei arroz, plantei o milho, o feijão. Só sabe Deus onde termina essa jornada. sol a sol, meu sonho vivo semeando. O amor vai germinando no olhar da minha amada. Sou caipira, tenho céu todo estrelado, o luar mais prateado, cristalino, rio que vai. Sou caipira, parte dessa natureza, tenho pão na minha mesa, porque sei que Deus é pai. Meu filho não vai ser um sertanejo, nos olhos do meu coração eu vejo o último caipira do sertão. Plantei arroz, plantei o milho, o feijão, só sabe Deus onde termina essa jornada. De sol a sol, meu sonho vivo semeando, o amor vai germinando no olhar da minha amada. Sou um caipira, tenho céu todo estrelado, o luar mais prateado, cristalino, rio que vai. Sou um caipira, parte dessa natureza, tenho pão na minha mesa, porque sei que Deus é pai. Meu filho não vai ser um sertanejo, porque sua espécie em extinção. Nos olhos do meu coração eu vejo o último caipira do sertão. Com João Otávio, João Henrique, do Diego e João Pinheiro, Dia de Roça. Caio e Canhoto cantaram de Carlos Randalli, Danimar, O Último Caipira. Você está ouvindo pela Rádio Cultura Brasil, Raízes do Brasil. Raízes do Brasil vai seguindo agora com Tião Carreira e Pardinho, interpretando Amor e Saudade para Mauro Dantas de Oliveira, da Freguesia do Ó. Depois, com Pedro Benzé da Estrada e Celinho, Seresteiro da Lua, a pedido de Antônio Montilha, residente no Rio Pequeno. Eu passei na sua terra, já era de madrugada, as luzes na sua rua estavam quase apagadas. Fiquei horas recordando a nossa vida passada, o tempo do nosso amor que se acabou tudo em nada. A sua casinha triste estava tava toda fechada. E no varal do alpendre, umas roupas penduradas. Conheci no meio dela sua blusa amarelada. Aumento minha saudade, feita vida amargurada. Amava, eu fiz muita caminhada. Chegava na sua casa, mesmo sendo hora avançada. Você de casaco preto vinha toda enamorada. Ali nós dois se abraçava, sem que ninguém visse nada. Mas no mundo tudo passa, a sorte é predestinada. Você se casou com outro, eu segui minha jornada. Deixei você me acenando lá na curva da estrada. Adeus, cabocla faceira, rosa branca perfumada. Abra a janela, ó querida, venha ver o luar cor de prata. Venha ouvir o som deste meu pinho na canção de uma serenata. Sei que dorme sonhando com o desprezando quem é teu amor. Quem tu ama de ti nem se lembra. Quem te quer você não dá valor. Só a lua de mim tem piedade, que nunca me deixa sozinho. E não sabe fazer falsidade. Ilumina sempre o meu caminho. O sereno das folhas das matas, com o sol vai caindo no chão, vai sumindo com o nosso amor. Foi embora do teu coração. Como nuvem que passa depressa, foi assim que passou nosso amor. Só te peço que nunca se esqueça tudo aquilo que você jurou. E quem falta com o juramento, com o tempo vai arrepender, porque o mundo é o mar. grande escola, pra ensinar quem não sabe viver. Nós ouvimos com Tião Carreira e Pardinho, de Dino Franco e José Milton Faleiros, Amor e Saudade. Foi o pedido de Mauro Dantas de Oliveira, da freguesia do Ó, que ofereceu para as filhas Vera Lúcia, Sônia Maria e Silvina Regina. E ainda para a equipe do programa. Muito obrigado, Mauro Dantas de Oliveira, da freguesia. Um beijão para as filhas dele, Vera Lúcia, Sônia Maria, Silvina Regina. Não, esqueci. Não, tá Silvina Regina mesmo. É isso, Mauro. A próxima vez você confere com a gente, tá? Muito obrigado a você, suas filhas e demais parentes que ouvem o nosso programa Raízes do Brasil. Atendemos a seguir o Antônio Montilha. Ele é vizinho da Isa Cunha, lá no Rio Pequeno. Pediu com Pedro Bento Zé da Estrada e Celinho, do Pedro Bento Cafezinho, o Seresteiro da Lua. Ofereceu para todos os Montilha que residem nesta cidade. Manuel, Walter Montilha, de São Carlos. Para Dr. Hélio, João Antônio e Oswaldo Montilha, da cidade de Ouroeste. Ouroeste, estado de São Paulo. E para Oswaldo Montilha, do Sapopemba, que sempre pede música. E viva os sertanejos, que é muito bom, é bom demais. Obrigado, viu, Antônio Montilha. Agora com Leôncio e Leonel, de Roque, José de Almeida e Ted Vieira, Velho Catireiro. Depois os dois mineiros interpretam de Santo Barassati, Antero e Almezino, Alma do Catimbau. Ei, mocinho, gozei regalia, do passado eu nunca me esqueço. Até o povo do bairro dizia, mas que caboclinho esperto e travesso. Tô ficando velho e sem valia, é verdade que eu reconheço. Obrigado passar noite e dia, sempre suspirando por quem não mereço. A culpada de tudo é a morena, que não teve pena da dor que eu padeço. Fui catireiro, no meu bairro eu não tinha rival. A vantagem que eu era sorteiro e eu me divertia e sabia gozar. Sempre junto com meus companheiros, tinha outro prazer em cantar. Quando havia reunião do violeiro, era sempre as mocinhas que ia julgar. Era tudo os prazer dos brotinhos, de me pôr sozinho em primeiro lugar. Nos assuntos que bem me convier, porque sim faço moda bonita, porque não costumo sujar o papel. Faço moda que as moças palpita, dói no calo de alguma mulher. Quando eu canto querem que a repita, cuida tão certinho que um violeiro quer. Eu já canto meio entusiasmado, com o peito empolado que nem coronel. Hoje em dia chegou numa festa, o que eu faço ninguém não calcula. Eu só canto modinha que presta, mas isso parece que pouco arregula. Eu já bato meu chapéu na testa, a reclame ninguém me adula. Quando eu vejo as mocinhas em palestra, é sempre essas coisas que mais me cabula. Cê pergunta o que está conversando, ela vai me chamando, eu de velho espicula. Nesta hora me dá um desespero, mas conformo com o que elas diz. Se eu tivesse pensado primeiro, eu nem na conversa não punho o nariz. Até a fama de ser bom violeiro vou deixando pros meus aprendiz. Eu carrego bastante janeiro, mas já fiz de tudo que no mundo eu quis. Hoje eu vivo no braço do pinho, gozando o restinho da vida feliz. Com a morte do catimbau, todo o peão se amedrontou. E aquele boi criminoso no pasto se alongou. O tempo foi se passando, sua fama redobrou. Já era o rei da invernada quando seu dono falou: vou fazer a premiação. O prêmio é 1 milhão pra laçar o boi pegador. Pra ganhar aquele prêmio todos sentirão vontade. Pra laçar o pantaneiro vinha peão em quantidade. Cada dia que passava chamava curiosidade. Nesse dia na fazenda parecia uma cidade. Mas quando os peões sabiam da fama e a valentia, todos perdiam a coragem. E pra falar a verdade, a fama do ventania deu-se um fato misterioso da meia-noite pro dia. Um barulhão na invernada e a cachorrada latia. O povo acordou assustado pra ver o que acontecia. Quando o dia clareou, aquele boi pegador amarrado amanhecia. Quando o pai de Rosa veio com o dinheiro na mão pra fazer o pagamento pro misterioso peão, quando vi o pantaneiro amarrado no morão, foi falando pra Rosinha, fez esta declaração: nunca vi coisa igual. Foi a alma de catimbau que veio em forma de peão. Nós ouvimos com Leão Cilionel, de Roque, José de Almeida e Ted Vieira, Velho Catireiro. Depois, com os dois mineiros e Santo Marassate, Antero e Almezino, Alma do Catimbau. Homenageado do dia. Bem, a dupla homenageada do dia é a dupla Fernando e Osmair. Antônio Fernando Coelho nasceu no dia 25 de dezembro, dia de Natal, de 1969. Osmair Vieira Lemos nasceu no dia 28 de setembro de 1968. Os dois moram em Frutal, estado de Minas Gerais. Foi na capital federal que Fernando e Osmair gravaram o CD Destino de Violeiro, considerado um dos melhores do gênero, caipira raiz dos últimos tempos, e que conta com a participação de renomados músicos, tais como Grilo no acordeon, Fábio Pessoa no contrabaixo, além do Zé Mulato e Cassiano na viola e no violão. Fernando e Osmair são considerados como os novos caipiras que vêm defendendo o estilo raiz. A música Sangue Novo, do Zé Mulato Cassiano, abre o CD que foi lançado pela VBS, Viola Brasileira Show. Além de composições de Zé Mulato e Cassiano, também tem composições de Antônio Vitor, Tião do Carro, José Caetano Erba, Dino Franco, Nho Chico, Goiano e Zé Batuta, dentre outros. Por olha que beleza, hein? Fernando e Osmair cantam Destino de Violeiro, do Zé Mulato, e depois de Antônio Vitor, Primícias no Sertão. inclinação surgiu, eu ainda era menino. Cantava moda de viola e a voz parecia um sino. Moda de pouca importância, eu transformava no hino. Foi assim que me tornei um cantador genuíno. Hoje canto pro povão de alma e coração. Esta minha profissão é um presente divino. Caboclo quando nasce já vem com o seu destino. Basta seguir com firmeza sem cometer desatino. O que vem por natureza não é preciso de ensino. Quem é bom já nasce feito, mas assim mesmo eu prefiro. A carreira é deliciosa, quase sempre espinhosa. Quem sonha com mar de rosas, dança sem ser bailarino. Na viola bem afinada, muita gente eu fascino. Esse meu lado versátil já vem desde pequenino. Na arte da cantoria, modesta parte eu sou fino. Quem deseja meu fracasso pode crer eu sou ladino. Nas disputas que me envolvo sempre mostro algo novo. Arranca suspiro do povo a viola que eu afino. Em toda moda que eu faço, pra perfeição eu me inclino. Não quebro rimas bonitas, pois a poesia eu domino. Tenho um parceiro de ouro, meu dueto é cristalino. Tendo suas por testemunha, do fé escrevo e assino. Cantando moda raiz, quem nos ouve pede bis. Mais uma vez fui feliz nesta moda que eu termino. Pantanais, rios e montes, eu busco a fonte das primícias do sertão. Beirando vales, grotas, gretas, grutas grandes, gritam as gralhas, gratas notas no brotão. Ave Maria, Santa Mãe cheia de graça, a São Vaqueiro a galope com seu berrante na mão. E o gado entende, se aglomera na campina. É a coisa mais divina, é o meu pedaço de chão. E até São Jorge, lá do céu nesse intervalo, chega a espora em seu cavalo, deixa a lua e vem pra cá. Como é bonito ser do mato, ser da roça, queira Deus que eu sempre possa desta fruta desfrutar. Cortando serras, pantanais, rios e montes, eu busco a fonte das primícias do sertão. Beirando vales, grotas, gretas, grutas grandes, gritam as gralhas, gratas notas no brotão. Ave Maria, Santa Mãe cheia de graça, passa um vaqueiro a galope com seu berrante na mão. E o gado entende, se aglomera na campina, é a coisa mais divina, é o meu pedaço de chão. E até São Jorge, lá do céu nesse intervalo, chega a espora em seu cavalo, deixa a lua e vem pra cá. Como é bonito ser do mato, ser da roça, queira Deus que eu sempre possa desta fruta desfrutar. Homenageados do dia, Fernando e Osmair cantaram do Zé Mulato, Destino de Violeiro, e de Antônio Vitor, Primícias do Sertão. Uma pausinha para o cafezinho, estaremos de volta daqui a pouquinho. Sons, o ponto de encontro da música instrumental brasileira. Diariamente ao meio-dia, na Rádio Cultura Brasil. Nossa Língua. Olá, ouvintes da Rádio Cultura Brasil. Quem fala é o professor Pasquale Cipro Neto. Eu apresento aqui o programa Nossa Língua Portuguesa. Quero convidar você para participar do programa. Você pode telefonar para código de área 11-2182-3081 ou 2182-3082. Se você preferir, pode enviar um e-mail. O endereço é nossalíngua, tudo junto, nossalíngua@radioculturabrasil.com.br. Eu espero a sua participação. Língua. Nossa língua portuguesa. Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. Voltamos a apresentar Raízes do Brasil, com Ibo César Cury. E no próximo intervalo, a participação da nossa querida Shirley Ribeiro. É, repórter da Rádio Cultura Brasil, premiada com o Prêmio Ayrton Senna de Jornalismo. Antes, duas músicas com João Pacífico, dele Raul Torres, Chico Mulato, com Raul Torres, Florencio Riel, e do Raul Torres, Rei dos Pampas. Na volta daquela estrada, bem em frente uma encruzilhada, todo ano a gente via lá no meio do terreiro a imagem do padroeiro São João da freguesia. Do lado tinha fogueira em redor a noite inteira, tinha caboclo violeiro, e uma tal de Terezinha cabocla bem bonitinha sambava nesse terreiro. Era a noite de São João, tava tudo no sertão, tava Romão cantador. Quando foi de madrugada, saiu com Tereza pra estrada, talvez confessar seu amor. Chico Mulato era o festeiro, caboclo bom violeiro, sentiu frio seu coração, tirou da cinta um punhal e foi os dois encontrar, era o rival seu irmão. Hoje na volta da estrada, em frente àquela encruzilhada, ficou tão triste o sertão, por causa de Terezinha, satada e caboclinha, nunca mais teve São João. Tapera de beira da estrada, que vive assim descoberta, por dentro não tem mais nada, por isso ficou deserta. Morava Chico Mulato, o maior dos cantadores, mas quando Chico foi embora, na vila nunca ninguém sambou. Morava Chico Mulato, o maior dos cantadores. A causa dessa tristeza, sabida em todo lugar, foi a cabocla Tereza, com outro ela foi morar. E o Chico acabrunhado largou então de cantar. Vivia triste o coitado, querendo só se matar. E o Chico acabrunhado largou então de cantar. Emagrecendo, coitado, foi indo até se acabar, chorando tanta saudade de quem não quis mais voltar. E todo mundo chorava a morte do cantador. Não tem batuque nem samba, sertão inteiro chorou. E todo mundo chorava a morte do cantador. Amigo de festa, tenho por cama do meu rancho as palhas, por perto fala no calor da festa. Não tenho casa nem morada certa, tenho um cavalo e na garupa um laço, um bom arreio, um rebente prateado, um bom revólver sem palanquear. Entro num baile arrastando a espora, danço a tirana e também a rancheira. Se encontro ali uma china morena, essa comigo dança a noite inteira. E o rei dos pampas, ela deu meu nome. Eu vou contar o motivo porque, desde quando leios me deram um aperto, e eu solito fiz vocês correr. Numa gauchada, montei em pelo num bagual furioso, cortei a sala entre as duas orelhas, fiquei de fora esse bagual teimoso. O fazendeiro, um certo patriarca, quis dar-me emprego, mas não aceitei. Meu destino é viver nos pampas, e pago e pago já me acostumei. Tenho uma china que eu adoro muito, mora na serra, na estância do Tio, e o rei dos pampas, ela deu meu nome. Por Deus, eu juro que ela não mentiu. Sou mais que um rei, embora sem tesouro. Sou rei dos pampas, fez assim na minha. E ele tem uma de ouro, tenho essa China que é a minha rainha. Nós ouvimos com João Pacífico, dele Raul Torres, Chico Mulato. Depois Raul Torres e Florencio cantaram do Raul Torres, Rei dos Pampas. E agora com vocês, a Cirlei Ribeiro, repórter da Rádio Cultura Brasil, premiada com o Prêmio Ayrton Senna de Jornalismo. Muito bom dia, Cirlei. Oi, bom dia, Muíbo. Bom dia, ouvinte do Raízes do Brasil. Eu vou falar de uma decisão importante para o meio ambiente. O CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, recomendou ao Ministério da Fazenda a isenção ou redução de impostos sobre a importação e produção de pilhas recarregáveis. Essa é uma medida para incentivar o uso de pilhas recarregáveis, baratear o custo e fazer com que o consumidor deixe de comprar as pilhas descartáveis. O CONAMA defende o incentivo a essas pilhas recarregáveis como uma das formas de reduzir a poluição, uma importante forma, portanto, de auxiliar o controle ambiental. E também entre as medidas previstas está o controle do descarte das baterias e pilhas. Entre as mudanças está, por exemplo, a obrigatoriedade para que os estabelecimentos comerciais, inclusive supermercados e farmácias, tenham locais adequados para recolher e destinar as baterias e pilhas usadas, porque elas têm um grande impacto sobre o meio ambiente. Vamos aguardar, então, as decisões finais sobre esse tema. Um bom dia e até amanhã. Até amanhã, Cirlei. É o programa Raízes do Brasil, na Rádio Cultura Brasil. Todos os dias, nesse horário, de segunda a sexta-feira, a participação de Cirlei Ribeiro, sempre com um assunto muito importante para vocês, ouvintes que acompanham o programa Raízes do Brasil. Na sexta-feira desta semana, nós estaremos sorteando um CD muito bonito gravado por Garuti Cuiabá. 16 faixas compondo o Copa do Mundo em Barretos. É um CD realmente sensacional que a gente já apresentou no lançamento desse CD com a presença ao vivo do Garuti Cuiabá aqui no programa Raízes do Brasil. E agora um ouvinte será presenteado por sorteio na próxima sexta-feira. Agora a gente segue com Duduca e Dalvan cantando Rastros na Areia. Pedido de Arthur Urbaneto, residente na Vila das Mercês, em São Paulo. Depois com Jacó e Jacozinho, Pé Quente. Solicitação de Sebastião Gomes da Silva, residente no bairro Baeta Neves, São Bernardo do Campo. Esta noite foi o exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com Nosso Senhor. Ao longo da praia deserta quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que fiz nesta vida. Ele me fez recordar. Cenas das horas felizes que a mesa era farta na hora da ceia. Por onde eu havia passado ficaram dois pares de rastros na areia. Seu lado. Música. falta de fé tinha que aparecer. Quando passavam as cenas das horas mais tristes de todo o meu ser, então ao Senhor reclamei, somente seu rastro ficou. Quando eu mais precisava, quando eu sofri e chorava, o Senhor me abandonou. Naquele instante sagrado que ele abraçou, me dizendo assim: usei a coroa de espinhos, morri numa cruz e duvidas de mim. Filho, esses rastros são meus, ouçam o que vou lhe dizer. Nas suas horas de angústias eu carregava você. Que eu faço, pode ver que vai pra frente. Já fizeram mil e uma pra dar um tombo na gente. Mas o negócio é o seguinte, comigo é bem diferente. Sou filhinho de papai, sou um cara do pé quente. Que eu ponho as mãos, as cordas não desafina. Casamento que eu assisto, o casal não descombina. Nas festas que eu vou chegando, sou o dono das meninas. O pé quente mais querido tá aqui dentro da buchina. Que eu viajo, não encrenca no caminho. No dia que eu vou no campo, meu time joga certinho. No cavalo que eu aposto, na frente chega sozinho. Engorda o porco sem milho, dá dois palmos de toicinho. Na fazenda do papai, não dá coque nem formiga. Nos bailes que eu ponho os pés, não tem rolo e não tem briga. Pé gelado tem inveja, a inveja Deus castiga. O pé quente do sucesso tá mandando na cantiga. Nós ouvimos com Duduca e Dalvan, texto poético de José Espera. Adaptação Manuelito Nunes e Misael, Rastros na Areia. Pedido de Arthur Urbaneto, que reside na Vila das Mercês, em São Paulo, capital. E vejamos se ele ofereceu para alguém. Ele mandou uma pequena poesia pra gente, mas hoje não é dia de poesia. É, ele apenas faz uma menção a todos nós, manda pra gente uma gravura de Nosso Senhor Jesus Cristo e Ele pede forças e vigor e que Deus olhe por todas nós, por todos nós. Beleza. Muito obrigado, viu? Ouvinte Arthur Urbaneto. Ele reside na Vila das Mercês, nesta capital. O pedido depois por e-mail foi do Sebastião Gomes da Silva, que reside no bairro Baeta Neves, São Bernardo do Campo. Pediu com Jacó e Jacózinho, de Mocinho de Santos, Jacózinho, Pé Quente. Aliás, o Sebastião Gomes da Silva mandou um e-mail pra gente, um e-mail com nomes de 20 músicas. Foi atendido com uma delas. Se eu tivesse sido atendido no cantinho, seriam 3. Mas não há necessidade de mandar toda essa relação, viu, Sebastião Gomes da Silva? A não ser que você tenha mandado para poder sugerir também à produção que escolha músicas como essas que você escreveu para a gente. Muito obrigado. De qualquer forma, é uma grande colaboração para o programa Raízes do Brasil. No próximo intervalo, Cantinho do Ouvinte. Atenção, Adão Soares, presente no Jardim São Paulo. Adão Soares de Lima. No próximo intervalo, é o Cantinho do Ouvinte. Vamos ouvir com Rio Pardo, de Benedito Valese. Robertinho do Acordeon, Voltas da Vida. Depois, Rei Gaspar e Baltazar interpretam em Mocinho de Santos e Paraíso, Cantinho do Planeta. As ruas daqui não tem nem calçada e nem sarjeta, são ruas do cafezal, onde o arado faz valeta. É dali que eu tiro ouro, todo final de colheita. Eu não sou nenhum letrado, vivo longe da caneta. Sou um soldado da terra, lá embaixo da palheta, pra defender o Brasil. Do cabo eu fiz o fuzil e da enxada a baioneta. Eu tenho duas vaquinhas, a pintada e a preta. É dali que sai o leite, na hora que eu puxo a teta. É o leitinho das crianças que ainda estão na chupeta. Também tem uma viola, das modas na gaveta. A viola afinadinha, que parece clarineta. Pra fazer a coisa arder, minhas rodas de abater. É pimenta malagueta. No dia que tem rodeio, o berrante é a corneta. Rojão estoura lá em cima, lá vem pra baixo a vareta. Os vizinhos vão chegando, tem gente até de carreta. Por aqui tem burro bravo, um dojo já vira o capeta. Bicho bravo eu amanso, é no bico da roseta. É meu coração que diz, assim é que eu sou feliz, num cantinho do planeta. Ouvimos com Rio Pardo, de Benedito Valés e Robertinho do Acordeão, Voltas da Vida. Rei Gaspar e Baltazar interpretaram de Bocir dos Santos e Paraíso, Cantinho do Planeta. Cantinho do Ouvinte. Cantinho do Ouvinte, já anunciamos amplamente. Hoje, pedido de Adão Soares de Lima, reside no Jardim, São Paulo. E ele solicitou com José Vale Josiane, Não é Tarde para Ser Feliz, com Chico Rei Paraná, Canarinho Prisioneiro, e com Du Glacial, O Estudante e o Lixeiro. Meu amor.

chega de sofrer, chega de penar. Eu estou sempre sofrendo, é melhor eu te deixar. Eu estou sempre sofrendo, é melhor eu te deixar. Você vive reclamando deste teu triste viver. Já estou arresorpido de separar com você. Se for indo desse jeito, não podemos continuar nossa vida desse jeito, é melhor nós separar. Mas está sempre nervosa, só fazendo confusão. Vive sempre furiosa, eu não posso lhe entender. Não entendo a tua vida, o que eu hei de fazer. Tiraram comer do pobre, não não ficaram satisfeitos. Só falta tirar o sangue pra matar o pobre direito. O pobre tá moído e já foi empacotado. Quando tenta reagir, já recebe outro cruzado. Tá, tá, tá, tá tudo errado. Se Deus não tiver dó, quem é pobre tá lascado. Tá, tá, tá. Nós ouvimos com Silveira e Barrinha, do Barrinha Chega de Sofrer. Com Solevante Soleni, de José Russo e Solevante, o pobre tá lascado. Você está ouvindo pela Rádio Cultura Brasil, Raízes do Brasil, com Muíbo César Cury. E o Raiz do Brasil tem dois telefones à sua disposição, prezado ouvinte, para você participar por telefone do nosso programa de segunda a sábado. Porque domingo não temos atendimento. Você tem para telefonar de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até as 6 horas da tarde. É a semana inteira você tem para telefonar. Você telefona, deixa anotado seu pedido, escolhe as músicas que você quer ouvir aqui em nosso programa Raiz do Brasil, de segunda a sábado. E se você tiver datas a serem comemoradas, aniversários, batizados, nascimentos, noivados e bodas, etc. tal, você pode deixar anotado também, que a gente anuncia com muito gosto. Agora, anote aí dois telefones. 2182 é o prefixo. 2182-3081. 2182-3082.